Bate na palma da mão, todo mundo batendo na palma da mão. Bate na palma da mão, quero ouvir batendo na palma da mão, quero ver. Tem tudo a ver. Engatamos um namoro, tá bonito de se ver. Quero ouvir. Tem tudo a ver. Esse love, love, love, a gente tem tudo a ver. O nosso romance tá gostoso, tá legal. Já virou fofoca, é notícia de jornal. Até os vizinhos tão dizendo por aí que a gente não dorme, e daí? Pra que dormir? Tem tudo a ver, eu e você. Engatamos um namoro, tá bonito de se ver. Tem tudo a ver, eu e você. Esse love, love, love, a gente tem tudo a ver. Goiabada e queijo, pai, só tem tudo a ver. Paixão e desejo, juntou eu e você. Esse nosso amor é um amor que pega fogo quando a gente faz, faz. Quer fazer de novo? Tem tudo a ver eu e você. Engatamos um namoro, tá bonito de se ver. Tem tudo a ver eu e você. Nesse love, love, love, a gente tem tudo a ver. Bate na palma da mão. Goiabada e queijo, pai, é só tem tudo a ver. Paixão e desejo, juntou eu e você. Esse nosso amor é um amor que pega fogo quando a gente faz, faz. É fazer de novo. Tem tudo a ver eu e você. Engatamos um namoro, tá bonito de se ver. Tem tudo a ver eu e você. Esse love, love, love, a gente bate na palma da mão, vai. Tem tudo a ver eu e você. Yeah! Tem tudo a ver eu e você. Esse love, love, love, a gente tem tudo a ver. Tem tudo a ver eu e você. Engatamos um amor, tá bonito. Se ver, é, tem tudo a ver eu e você. Esse love, love, love, a gente tem tudo a ver.